Transição de Valparaíso. Então, o puesto Abo, 1-3 Valer. Aguardo. Eu estou descendo, eu vou para o nível 2, 3, 4, 4. Você vai para o 3, 4, 4. 1910, that's information at 2 o'clock. This is Myers, left east 9, number 170, it's the Alpha 77. Eu sou o Eduardo, desse cara que me deu 060, eu vi que nós éramos 7. via Baixão, indo para o Ministério de Matrão, está aí para o número 2, sua frente com o Endeavor. Silêncio feito, como já era, dois para dois, em volta, com responsabilidade. Final analysis. Street runway 16 6000 feet, 1 0 knots, report to establish. Oi, Salvador, uma voa azul 4958. Quase 63, repito, frequência 1-2-1-2-3-8. Sim. Agora eu vou Autorizado, pode ser. Thank you. control when you're when you need it from the plane. Thank you. Roger. Salvador, bom dia, com Chicago 9073. Bom dia, com Chicago 9073, contato a guarda da colagem. Bom dia, pega 5 para o 93, obrigado. Passa em via, book para 350, coach 9073. Thank you.